Que mulher é essa, hein? Essas mulheres são um caso sério, hein? E aí, tá o cheiro? MeuCDs.com. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado. No som do porta-mala toca o coiote estourado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta na rua e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra. Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Falou que é no banheiro e de lá ela saiu. Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu. Tá roxeta, nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. Tá roxeta, tô vivendo. Pode crer, você merece um prêmio. E mulher mais batida do mundo, o coração pior vagabundo. E aí, pro meu mundo, filha, e aí, você é feliz? E aí, não será? Sucesso! MeuCDs.com. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado. No som do porta-mala, toco o coiote estourado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta na rua e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra. Dois garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Falou que é no banheiro e de lá ela sumiu. Quando foi procurar com outro cara, ela sumiu. Da roxeta, vivendo. Há de crer, você merece um prêmio. Da roxeta, vem com nós, será romântico e apaixonado, velho.